abraço, meu parceiro Domingo Sergipano. A galera, minha nação sergipana. Aceito tudo de você. Tiro de mim só pra te dar prazer. Troco meu jogo por novela. Meu futebol sem mil rosas amarelas. E com a cabeça sempre que esqueço o dia e o mês do primeiro beijo. E no banheiro sempre reclama o meu jeito de menino que só te ama. Esse meu jeito não te engana. Você não pode saber que sou nada sem você. E se você partir, em casa canta, vai! Ti, ti, ti. Eu não vou mais ficar. Eu não vou mais ficar. Eu não vou aceitar.